alegria. Teu castelo é meu coração. Sou um anjo que você gerou. Eu sou sua nova geração. Oh, mar, te amo. E por mais que eu tente não falar, é impossível não te amar. Os meus gestos são palavras. Devo tanto a você. Seremos eternas, almas unidas. Se você me deu a luz, eu por você darei minha vida, oh mãe. Não preciso nem quero ficar de ti tão distante. Pra minha sobrevivência, a sua presença é muito importante. Nós temos um laço, eu tenho seus traços. Aqui nos meus olhos eu trago seu brilho. Eu tenho você e tenho a honra de ser o seu primeiro filho. Foi princesa e hoje é rainha. Um tipo de deusa, só minha. Um filho que ama, assume. Eu não sou de falar, mas eu tenho ciúmes. Mãe, 1 milhão de vezes eu e você, minha mãe, passamos por tantas barreiras, sofremos juntos e de muitas maneiras. Oh, minha velha rainha guerreira, eu não te abandono por nenhum segundo. Eu te devo minha vida inteira, mãe. Você é meu mundo. Mas se sua mãe não está em casa, junte suas mãos, pedindo a Deus que ela volte se puder voltar. Um filho chora se a mãe foi embora. Meu Deus, e agora? Se ela fugiu, que seja feliz. Mas se dormiu, que fique em paz. Ela sempre será rainha. Teu castelo é meu coração. Sou o homem que você criou. Eu sou sua nova geração. São palavras. Filho, me sente-se uma mulher muito honrada e abençoada por Deus quando fui mãe pela primeira vez. Aquele dia em diante, senti que minha vida havia mudado. Viverei por você e obrigado por me fazer a sua rainha. Rainha. Seus irmãos e todos os meus netos. Deus abençoe as minhas novas gerações. Deus abençoe, eu te amo, sua mãe Geralda. Mãe, amo. E por mais que eu tente não falar, preciso falar, é difícil não te amar. Os meus gestos são palavras. Me senti uma mulher muito honrada e abençoada por Deus.